aí, beleza? Eu sou o Guga, tá começando o GugaCast para mais uma semana de férias, mais uma semana de almanacão, não é verdade, Caio? Olá, personas! É isso mesmo, Guga. Mais uma semana que eu tô aqui editando esse podcast, buscando histórias incríveis do passado e colocando aqui pra vocês ouvirem de novo. Muito bom. Mas, Caio, eu sempre te digo isso e você sempre esquece. O quê? Sabe onde não tem férias? Aonde, Guga? No grupo secreto! Ah, no grupo secreto. É verdade, lá não tem férias. Bom, eu não tenho férias, eu tenho que ficar editando isso sem parar. Mas uma coisa que a gente sempre fala aqui é que as férias são do GugaCast, mas a gente não para de trabalhar. É, quem tá de férias, se tem alguém de férias aqui, Guga, é você, porque eu tô editando. Esse é um manacão de férias, tem que editar do mesmo jeito. Não tem que gravar, mas editar é igual. Mas é uma edição muito mais fácil, vai, você tem que admitir. É porque o Caio do passado já fez uma parte, mas ainda assim eu vou ter que editar todas essas gaguejadas que você deu aí. É pra isso que eu te pago muito bem. Eu sei. Mas, no grupo secreto, você tá saindo do personagem. Continua, Guga, por favor. Caio, no grupo secreto é o único lugar que nós temos 5 mini GugaCasts novinhos, toda semana, tá lá, segunda a sexta, cravejado, coisa bonita, lindíssima ali, disponível pra você ouvir. Não, para com essa porra de mini GugaCast, porque eu editei um episódio de 40 minutos, que é o tempo de um episódio inteiro, praticamente, na semana passada. Nem é tão mini assim. Você não reclama que a história que você contou depois desse episódio de 40 minutos teve mais 25? Então. Então, né, a culpa é dividida entre nós. Então talvez a gente devesse falar, tem 5 médio GugaCasts. Pode ser. Será que a gente pode aumentar o valor da participação das pessoas? Se a gente falar que é médio GugaCasts? Ao invés de 15, vai pra 25? É, acho que a gente podia aumentar esse preço aí. Tá, eu vou anotar aqui na minha agenda super atribulada e uma hora eu vou ter tempo de pensar nisso. Beleza, eu vou anotar aqui na minha agenda de gato. Mas, Caio, essa semana a gente tá fazendo uma parada inédita, nunca vista antes. O quê? A gente tá copiando qual é a boa aqui no GugaCast. Isso também não é inédito, Google, porque você já copiou outras coisas do Braincast aqui no GugaCast. Mas o qual é a boa é a primeira vez. Ah, verdade. É, tá bom. Então a gente tá dando recomendação de filmes, livros, filme pra ver no avião, jogos, coisa pra fazer na sua vida... Só pra você que faz parte do grupo secreto do GugaCast. O legal é porque você, Guga, vai poder falar sobre filmes pra ver no avião, que é um quadro que eu adoro. Sim. E eu vou poder falar de outra coisa que eu adoro, que são videogames. Sim, que é a única coisa que você faz na sua vida. E eu falo sério. É, eu espero esse momento, essa semana, então. Mas, Caio, como é que você faz pra fazer parte do grupo secreto do GugaCast? É muito fácil, Guga. É só você ir em gugacast.com/assine e lá tem todas as instruções, mas o PicPay vai te devolver 15 pratas e isso é o importante, porque no fim das contas, como o PicPay te devolve até 15 pratas, a gente fala até porque, assim, tem umas regrinhas ali e tal, você não pode usar outros cashbacks, coisa assim, mas em geral eu te devolvo 15 pratas, aí sai de graça, cara. Então você pode ficar lá o mês todo esse mês de férias, todo mês de julho, que não tá tendo conteúdo inédito no programa e tal, você pode ficar lá... ouvir esse montão de mini GugaCast, que é muito mais conteúdo inédito do que você jamais teve, e não vai custar nada. E aí, se você curtir, aí você fica lá mais um tempo, você vê os próximos meses. Certo? Não é isso? Certíssimo. Tudo isso utilizando o PicPay, que é o canivete suíço dos meios de pagamento. Eu edito esse conteúdo há muito tempo, eu já aprendi. Exatamente. Parabéns, viu, Caio? Por isso que você ganha milhões de dólares. Como fala o Merigo, por isso que você ganha milhões de dólares. Dá pra assinar pelo Olo, dá pra ouvir pelo Facebook, dá pra fazer assinatura internacional. Todas as instruções estão lá no gugacast.com/assine. Ô Guga, o Rafael me falou que embora ele não vá participar desse episódio aqui, ele tem um recado que ele quer insertar aqui, que eu vou colocar aqui no meio da nossa fala, tá bom? Tá bom, Caio, pode editar aí. Valeu. Queremos suas histórias, como zumbis querem miolos. E os temas são como plantas, daquelas que brotam dos solos. Tem os temas da vida imita arte, onde você se inspira nos filmes, assim como Sherlock inspirava Moriarty. A Procura da Felicidade com Will Smith é história de superação. Meu Primeiro Amor é um misto de inocência e paixão. Curtindo a Vida Doidado pode ser um dia maneiro. Pode também ser uma visita a um museu com um jantar que custou muito dinheiro. Queremos também histórias do Dia dos Pais, de perrengues com dinheiro, histórias das antigas, daquelas que você até sente o cheiro. Mas se seu tema não foi dito e você está muito inspirado, mande também sua história pelo sítio gugacast.com/contato. Parabéns, Rafael. Parabéns, Rafa. Por isso que você é meu irmão favorito. Ok, o Rafa, ele falou pra vocês aí as histórias que a gente tá precisando pra desenvolver os próximos GugaCasts, mas nesse episódio aqui, Caio, o que, que você separou? Eu não sei, Guga, eu não sei o que eu separei. Eu não sei, o que, que você mandou aí pra eu separar? Eu pedi pra você, especificamente, pra você separar histórias de dois episódios que são alguns dos meus favoritos. Me fala aí pra eu anotar aqui na minha agenda de gato, editor gato. O primeiro, eu achei que era a agenda de um desenho de um gato. Gato Félix. Não, não, todos os editores gatos têm uma agenda específica pra eles. Ah, entendi. Eu tenho, o Léo Lopes tem. O Guilherme Afonso tem. Guilherme Afonso tem. Então, o primeiro episódio que eu quero que você tire algumas histórias pra esse nosso almanacão é o especial de aniversário, porque eu amo meu aniversário. Eu amo demais o meu aniversário, a ponto de fazer camiseta do meu aniversário. Três camisetas, na verdade, porque tem a camiseta do bolo, o Happy Birthday to Me e o Today is My Birthday. Sim, eu tive a cara de pau de lançar três camisetas junto com um programa especial do meu aniversário. É, mas você tirou todas elas do ar agora, né? É, porque né, a noção ela vai e volta na minha cabeça, né? Ela não fica o tempo todo. Mas você me falou que essas são algumas das camisetas mais vendidas. A galera gosta dessas camisetas aí. Foi uma boa ideia que você teve. Sim, principalmente. A camiseta do bolo, inclusive, eu vejo gente direto usando ela. Sabe o que eu gosto da ideia da camiseta do aniversário? Porque sempre tem um cara que fica meio assim, pô, ninguém lembra que é meu aniversário. Ele não tem mais esse problema. Ele sai com uma camiseta escrito, hoje é meu aniversário, e aí ganha parabéns. É verdade. Uma ideia muito boa que você teve, Guga. Parabéns, cara. É. Parabéns pelo seu aniversário e pela ideia. Eu pensei nisso quando eu entrei no Outback, eu queria a sobremesa e eu falei, putz, mas eu vou ter que mostrar meu RG. E se eu tivesse uma camiseta falando que é meu aniversário, já, ó, jogava um sorvetão na minha frente de graça, ó, maravilhoso. Quando você entra no Outback, você lembra de mim, Guga? Claro. Na hora. Assim que a pessoa agacha do meu lado, eu penso, podia ser o Caio. Então, ó, nesse episódio especial de aniversário, eu quero que você separe duas coisas. Anota aí bonitinho. Uhum. A primeira é a história do menino que vai na festa de aniversário do filho de um amigo de um pai dele. Ele começa a brincar com as crianças. Ele era uma criança bem recatada, assim, bem, né, quietinha na dela. Só que ele é tentado pelas crianças da rua a brincar com bombinhas. Tá, bombinhas, tá bom, tá anotado. O que mais? E eu também preciso que desse episódio você tire a análise musical de Parabéns Pra Você, porque todo mundo merece ouvir o Rafael cantando Parabéns Pra Você de trás pra frente de novo. É, a análise musical do Rafael é um presente de aniversário em si. Sim. Pra você, Guga, porque é o episódio do seu aniversário. Exatamente. Seguindo aqui, Caio, eu preciso que você separe mais duas histórias do episódio especial de Halloween. Uhum, duas histórias, ok. Halloween. Exatamente. A primeira delas é a dos trapalhões, uhum, assustados no carro, em que o Mussum, ele é filho de um espeleólogo que adorava pregar peça nas outras pessoas. Uhum, espeleólogo, ok. Exatamente. E aí eles estão andando num jipe e ele começa a contar a história de uma pessoa que morreu e coisas bem ruins acontecem nessa história e o pai do Mussum é uma pessoa muito ruim. Eu lembro dessa história aí. Essa história foi bem engraçada, mas eu não ri muito porque eu sou muito sério. É, exatamente. Você tem muito medo. Uhum. E eu também preciso que você separe a história da Kelly, que ela foi para um encontro de estudantes e começou a ouvir batidas no quarto ao lado do dela no hotel. E aí essa história, né, se desenvolve também para coisas sobrenaturais. Tá bom. Você quer escolher o acompanhamento ou é a batata recheada mesmo? Ah, desculpa, eu tava lembrando do tempo que eu era garçom do Outback. Você sempre me falou isso em off, que o acompanhamento que você mais gostava realmente era batata recheada. Parabéns por lembrar disso. É o que eu mais amo, sim. Então, eu gosto de batata recheada e double Sprite. Tá bom, Guga. Vou lá editar então isso aqui. E essas histórias estão chegando aí rapidinho. Beleza, vamos ouvir então. Histórias de aniversários. Rafael, começa pra gente, por favor. Ok. Essa história se chama Explode Coração. O nome dos e-mails hoje é de novelas da Globo? Novelas da Globo. Ou é de músicas do Sidney Magal? Ou doenças cardíacas. Vai lá. Olá, galera do GugaCast, tudo beleza? Bom, eu tenho uma história sobre aniversários, mas não era o meu aniversário. Será que conta? Lá vai. Conta, pode contar. Bom, claro conta. Que conta. Se a história de aniversário meu irmão conta. E eu éramos crianças criadas em casa, mas com regras muito parecidas com as de crianças de apartamento. Como nossa rua era movimentada, o céu era o limite desde que estivéssemos dentro do nosso quintal. O portão de grades permitia-nos, no máximo, um braço para fora para interagir com as crianças livres que se divertiam do lado de fora. E nada mais que isso. Nossa liberdade era concedida quando nossos pais visitavam os nossos amigos, pois lá quase não existiam regras, exceto 1. Não tocar em nada e 2. Não aceitar nada que nos fosse oferecido, a não ser que, através de um discreto olhar, fôssemos autorizados por um dos chefes do cárcere. Ou pais, como acharem melhor. É, eu acho que a gente meio que viveu sob as mesmas regras, certo, Rafael? É, mas talvez a gente tenha obedecido menos. É. Numa dessas ocasiões, fomos a um churrasco na casa de um desses amigos do meu pai, que ficava em um bairro, digamos, não muito popular. Pode-se dizer que eu estava em um bairro de baixa renda carioca, onde crianças seminuas, quase sempre um short ou uma tanga cobre suas vergonhas, enquanto todo o resto do corpo está exposto, exceto pela sujeira espalhada na pele. É a descrição dele aqui, tá? Era aniversário de algum múltiplo de 10 anos desse amigo, pretexto para uma grande festa, com muitos convidados e muito raça negra com cerveja quente e adultos contando piadas. Caraca, eu tô sentindo o cheiro da situação, de tão bem que ele... Eu também. De tão bem que ele que explicou. É, bem contextualizado. Quantas vezes. Como toda criança de 10 anos, a estranheza inicial é bem curta, e em menos de 15 minutos já estava eu, aquela criança impecavelmente arrumada, com cabelo penteado de lado e camiseta por dentro da bermudinha, correndo e pulando em meio àqueles que já se tornavam meus melhores amigos durante as 2 ou 3 horas em que duraria aquela festividade. Isso era uma coisa muito boa também, né? Você conhece a molecada na festa e normal. Sai amigão, né? É. E tem uma coisa importante aqui, ele fala que a camisa estava por dentro da bermuda. Vocês já pararam pra pensar que se a camisa não tá por dentro da bermuda, a bermuda tá por dentro da camisa? A não ser que elas se encontrem exatamente na linha da cintura. Exato, mas é muito raro. E aí você não pode nem se espreguiçar que aparece um umbigo. Só que havia diferentes brincadeiras ali. Ao invés de bolas com couro rasgado ou galhos de árvore que simulavam bandeiras protegidas por times, havia um cheiro característico de pólvoras e estouros ensurdecedores de um brinquedo ou arma que eu até então só conhecia pelo nome, Cabeção de Nego. Só queria dizer que era brinquedo barra arma e quem tá no grupo entendeu porque que o Rafael fez o que fez. É, eu corrijo até o texto dos ouvintes. Esse não é o maior escroto, né? Cabeção de negro. Muito escroto. O conceito inteiro de você vender isso como brinquedo é muito escroto. Sim, mas o nome racista também não é legal. Como não sei se o nome desse fogo de artifício varia de acordo com a região, vou tentar explicar como ele é confeccionado. Um palito de fósforo, cuja cabeça cobre mais da metade do palito, envolvida por um papelão ligeiramente grosso, algumas vezes a própria caixa do fósforo, recheado com pólvora e coberto por uma capa de papel pardo amarrado nas duas extremidades, mantendo apenas a ponta do fósforo de fora, que será o pavio. Deu pra entender. Ou seja, é uma bomba com um palito de fósforo uma bombinha. Na ponta. É. Isso. Além de barulhentos, os cabeções de negro eram considerados perigosíssimos, sendo classificados pela minha mãe como proibidos até a idade adulta. E talvez nem lá eu ganharia autorização pra soltar um. Eu nunca gostei de nenhuma brincadeira que envolve fogo. Eu não gosto de fogo, eu odeio cheiro. Então eu nunca brinquei dessas coisas, sempre fiquei longe. Mas eu não consigo entender por quê. Por que isso existe? Porque é aceito culturalmente que você venda bomba na padaria. Mesmo que seja uma bomba de baixo impacto. É uma boa pergunta. Mas as pessoas parecem se divertir muito com isso, né? As pessoas são muito felizes. Tava rolando uma festa com adultos e beleza. Ninguém tava, tipo, impedindo. Crianças, não, parem de brincar junina, com bombas. Mas tem a festa junina, que é uma festa feita para isso. Sim. Você ficar estourando bombas. Eu gostava demais de soltar bomba, cara. Era um negócio que... A coisa mais legal era colocar coisas em cima e ver o quanto elas voavam. Ah, isso eu admito que é legal, mas mesmo assim... Era muito legal. E era tipo... E eu achava muito legal que tinha uma escala de poder, né? Porque tinha a bomba 2, a bomba 3, a bomba 4, a bomba 5, a bomba 6, a bomba 8, a bomba 10, a bomba 12. Eu acho que a última era 15. Eu só fui até a 12, porque eu tinha muito medo da 15. Porque e onde você comprava que... isso, cara? Pelo amor de Deus. Num bar. Porque falavam que há 15 um menino da rua de baixo tinha perdido a mão. Eu acreditava porque nunca tinha vindo menino, nunca tinha visto a mão dele, não sabia se tinha duas, então eu achava que ele tinha perdido mesmo. Aí eu sempre fiquei só na 12. Mas aí algumas vezes assim eu já fiz bastante merda, assim, de colocar, sei lá, em cima de uma lata de óleo, né, vazia, pra ela voar, e ela voou tanto que caiu na casa do vizinho, esse tipo de coisa. Mas eu gostava bastante de soltar bomba. Continua. Ele diz o seguinte: ah, mas aquelas crianças, elas eram boas de argumento. Depois de muita resistência de minha parte e 12 segundos de insistência deles, lá estava eu correndo e procurando objetos que podiam ser explodidos por aquele artefato do mal. Mas ao invés de perder alguns dedos da mão, o final daquela brincadeira trouxe talvez um dano mais irreparável. Não tendo a imaginação a respeito do que explodir, aqueles enviados do Trevudo... um dos 666 nomes do capeta, trouxeram à roda uma saudável e divertida brincadeira, que consistia em acender o cabeção de nego, mantê-lo na mão enquanto girava o braço tal qual um boxeador de filmes de comédia, para enfim arremessá-lo ao ar e vê-lo explodir o mais alto possível, sendo presenteado com o cheiro e os pedaços sobreviventes do papel da bombinha. Era notório que todas elas tinham prática naquela categoria de arremesso de bomba, menos o engomadinho visitante. Suando mais sempre que chegava mais perto da minha vez, um garoto sem maldades que não havia passado os estalinhos da festa junina, percebi facilmente que desistir não era uma opção. Afinal, aquelas crianças falavam palavrão, e se elas eram capazes disso, seriam capazes de fazer qualquer coisa. Muito bom. Na minha hora, fui direcionado para o centro do círculo. Um deles segurou minha mão, colocando a bomba entre o meu polegar e indicador, enquanto o outro acendia a cabeça pavio com um fósforo. Todo o meu corpo tremia. Ao ver aquelas faíscas na minha mão, só consegui ouvir a voz da minha mãe me recriminando, enquanto meu coração batia tão forte que ensurdecia meus ouvidos. De tanto medo, não me lembrei da quantidade de vezes em que deveria girar o braço antes de soltar o bicho. Então, algo como um meio giro foi suficiente para que eu me livrasse do objeto em mãos. Obviamente, o tempo necessário para que o cabeção de negro estourasse no ar não foi cumprido. Logo, todas as cabeças acompanharam enquanto a bombinha subia, fazia meia volta, descia em direção à calçada e rolasse acesa por debaixo do portão de uma vizinha, que estava na varanda, confeitando um bolo de casamento. Cara! Putz. Não bastando o enorme som que aquela explosão causaria, a varanda daquela casa possuía uma cobertura de telhas de amianto, que tornou aquele ambiente fechado numa imensa caixa acústica. Não preciso dizer que a explosão fez com que os três andares de bolo voassem, tal qual a minha bomba não estourada, subindo e em seguida descendo em várias direções, enquanto a dona confeiteira berrava de susto e horror. Tadinha. Coitada. Em meus 38 anos de vida, não consigo me lembrar de nenhuma situação onde eu tivesse corrido tanto e tão rápido, adentrando na casa onde um churrasco regado a cerveja e música alta estava rolando. Corri como se não houvesse amanhã, e me sentei no final do corredor dos fundos daquela casa, abraçando meus joelhos e escondendo minha cabeça entre algumas plantas que ali estavam. Nem toda essa distância era suficiente para abafar os gritos da dona confeiteira, que abriram um dicionário de palavrões e classificava todas as crianças que ainda estavam na rua dos piores nomes possíveis, talvez em ordem alfabética. Com razão. Com toda razão. Minha mãe, ao passar na ponta do corredor e me ver escondido, não precisou pensar muito para descobrir quem havia aberto a caixa de Pandora, que esbravejava do lado de fora da casa, e instantaneamente chamou meu pai para irmos embora. Como toda a família dos anos 80, fui recebendo a correção já dentro do carro, apanhando da minha mãe no trajeto da casa dos amigos até a minha casa. Nunca soube como ficou resolvida a história do bolo, até porque todas as vezes que meus pais voltavam a visitar aqueles amigos, eu, como toda criança obediente, sentava no meu sofá com as mãos no joelho, não querendo sequer chegar perto da rua. Histórias especiais de Halloween. Eu vou ler o primeiro, posso? Manda bala. Ok. Olá, Rafael, Guga, Caio e convidado de Schrödinger. Meu nome... Ele está e não está no programa ao mesmo tempo. Exatamente. Meu nome é... Qual o nome que a gente vai dar pra ele? Ele não pediu, né, pro nome ser incluído. Ele não fez questão ali, ele não colocou que o nome deveria estar na história. Então a gente vai inventar algum nome pra ele. Deixa eu dar uma olhada rápida aqui na história. pra escolher um nome pra ele, pra galera dele... É, já sei. A gente vai chamar ele de Mussum. Meu nome é Mussum e gostaria de contribuir para o especial sobrenatural do meu podcast favorito. Não há problema em mencionar meu nome, mas sintam-se à vontade para usar nomes falsos maneiros, de preferência com o tema horripilante. A gente acabou de fazer isso e não é horripilante. Exato. Antes de partir para a história em si, preciso deixar algumas coisas claras sobre meu pai, pai do Mussum, personagem essencial para o cenário que se desenrolou. A primeira coisa é que meu pai é espeleólogo, um explorador de cavernas, e me arrasta para suas peripécias desde que eu tinha uns 10 anos. Hoje tenho 36. E não vê a hora de levar meu filho também, coisa que minha esposa não curte muito. Que coisa maneira. É maneiro, é. É legal. Né? Ele também é um fanfarrão de marca maior, conhecido por, em viagens, acordar às 5 da matina só para acordar os outros batendo com colher de pau na janela, jogando galos dentro da barraca das pessoas e fechando o zíper, e também costuma colocar pedras nas mochilas quando ninguém está olhando ou pedir para novatos do mundo das cavernas lavarem pedras de carbureto. Eu não gosto do pai do Mussum, cara. Eu não quero nunca estar numa viagem com ele. Essas pedras são o que faziam funcionar aqueles capacetes com fogo de antigamente. É um mineral que, quando em contato com a água, esquenta muito e libera um gás muito inflamável, o etileno. Caramba! Meu Deus! Teve muito moleque de mão queimada em grupos que guiava. Caramba, caraca! Sujeito cruel. Outro de seus costumes é pregar peças. Por muitos anos, tive medo do Papai Noel, porque ele subia no telhado com um sino e fazia barulhos de rena, nem queira saber. E tocava o sino enquanto descia pela janela e socava a mesma, perguntando se as crianças estavam acordadas. O cara devia descer de rapel, né? Tipo, normal na vida dele. Exato. Uma vez chegou a levar na expedição uma fantasia de gorila e se esconder na mata, na saída de uma caverna no meio da noite, pra assustar os turistas que ele supostamente iria guiar num passeio noturno. O pai do cara é o Joselito. É isso. Caraca, ele não tem limite. Não tem limite. Algum. Não sabe brincar. Mas admito que essa do gorila foi muito engraçada mesmo. Enfim, esse é o senhor meu pai, senhor Joselito. Uma pessoa divertida? Nossa história começa numa noite sombria de inverno, numa estrada de terra na Serra do Vale do Rio Ribeira, no longínquo ano de 1997. Ano esse no qual Bill Clinton começou seu segundo mandato, foi lançado Final Fantasy VII, o Aerosmith lançou o álbum Nine Lives, estreou South Park, o Senado brasileiro aprova a reeleição, morreu a pessoa mais velha registrada aos 122 anos, Jeanne Calmette, e aconteceu o funeral da princesa Diana. Caio, o que mais aconteceu no ano de 1997? Next, você vai jogar isso pra mim? Isso é coisa do Rafael. Ok. Estávamos a caminho do Petar, Parque Estadual Turístico do Alto do Ribeira, maior concentração de cavernas do mundo. Tem umas 240. E praticamente o quintal de casa a essa altura. A ideia era nos hospedarmos na casa do Didi. Não mudem esse nome, por favor. Sacou porque eu chamei o cara de Mussum? Entendi. Um mateiro que nasceu na boca das cavernas e até chegou a guiar pelas matas da região o guerrilheiro fugitivo Carlos Lamarca, nos anos 60. Caramba. Caraca! Didi era o meu herói. Não só porque tinha o nome de um trapalhão, mas ele contava as melhores histórias, como quando saiu sozinho de uma caverna sem luz alguma, enfrentou a mula sem cabeça, viu sacis e doentes e comia carne de macaco. Anos depois, me toquei que o apelido dele era por causa do jogador de futebol e fiquei um pouco decepcionado. Eu também. Né, todos nós. É. No dia seguinte, iríamos fazer rapel numa caverna que tem um abismo com o singelo nome de dívida externa, porque é o maior do Brasil. Brasil, país maravilhoso. Era mais de 23 horas e nos aproximávamos de um lugar singular. No jipe do meu pai, como sardinhas, além dele se espremiam eu, meus dois primos, Dedé e Zacarias, e um amigo deles que era um noviço de aventura, chamado... Conrado. A curva da estrada que chegava tinha uma história e um nome. O nome é o Buraco da Cabeça e a história meu pai contava para nós, moleques cagões. Há uns anos, Mussum, Dedé, Zacarias e Conrado. Quando o pessoal estava mapeando umas cavernas por aqui, receberam uma intimação curiosa. Os policiais da região tinham sido notificados que vinha um cheiro medonho da entrada de uma gruta na curva da estrada. Essa curva que estamos quase chegando, aliás. Eles não sabiam o que era, mas talvez um bicho tivesse caído no abismo que tem no fundo e morrido, causando o cheiro. Os policiais queriam que os espeleólogos descessem para ver o que era, já que faziam rapel como nós. Eles não queriam, mas foram intimados e não tinha jeito. Tiraram no palitinho e quem perdeu teve que ir. Inclusive, foi meu amigo, o Sargento Pincel, que vocês conhecem. Podem perguntar pra ele depois. Tô imaginando o Sargento Pincel descendo num rapel. Enfim, Ele pegou as cordas, equipamentos e foi. Você lembra quando tinha um outro programa dos Trapalhões, que o Sargento Pincel, ele era um policial chamado Napoleão? E... Não. É, tinha isso. E aí eles chamavam ele de guardanapo. É maravilhoso isso, cara. Essa ideia é muito boa. E ele falava, não é Napo, é Napoleão. E aí ele falava, ah, fala ali com o guardanapo. Pô, caraca, velho. Parabéns pro redator, né? Que parabéns. Criança. Se divertiu muito nesse dia. Enfim, ele pegou as cordas, equipamentos e foi. Chegando no fundo do abismo, o cheiro era nauseabundo e ele não achava nada. Até que a lanterna bateu numa cabeça. É, só uma cabeça. Podre, fedida, quase só os ossos. Cara, pior do que só os ossos é quase só os ossos. Sim. Ele enfiou num saco e subiu o mais rápido que pôde. Deu a cabeça pros meganhas e disse que não voltava pra procurar o resto, não. Eles pressionaram, mas ele disse que podia ensinar eles a usar e emprestava os equipamentos, mas não voltava. Nessa, ninguém foi ver se tinha um corpo ou não no fundo do abismo e nunca identificaram o infeliz. Nem sabiam se ele só caiu e morreu na queda, ou de fome, ou se desovaram o corpo. O que importa é que desde então, lá é conhecido como o Buraco da Cabeça. Inclusive, reza a lenda que o corpo fica andando pela estrada à noite procurando uma cabeça nova. Que maravilha, cara. Que história maravilhosa. Parece que ele puxa o pé da galera, faz carro parar, coisa do próprio cangote virado. Cangote virado, muito bom. O Didi já viu o corpo por aí, perguntem quando chegarmos. Interlúdio sobrenatural. Meu pai chama o tinhoso de cangote virado, porque uma vez eu estava no metrô de São Paulo com meu amigo Renato. Vamos deixar o Renato. Deixa o Renato. O Renato Aragão. Ironicamente, na Estação da Luz, e quando entrávamos no trem, veio uma velha corcunda e caolha bizarra com um guarda-chuva na mão. Ele chegou pra gente com uma risada escrota de tuberculosa e disse, eu sei quem você é, cangote virado, né? Gostou da minha imitação de velhota? Parabéns, Guga. Parabéns, eu consegui visualizar a velha inteira agora. Você já viu aquele filme Drag Me to Hell? Já. Eu acho nojento ela coloca a mão na boca das pessoas. É demais, cara. Nossa. Pois bem, pôs o guarda-chuva na mão do Renato Aragão e saiu do trem. Ficamos perplexos e nunca mais falamos disso. Ele ainda tem o guarda-chuva. Curiosamente, vimos um OVNI naquele dia também, sobre o prédio do Banespa. Caramba, cara, esse cara... Também vimos OVNIs e ETs no Petar. Quando tiver um GugaCast com histórias de alienígenas e contatos imediatos, eu te mando. Podia ter mandado nesse agora. Sim. Mas aparentemente ele tem bastante, manda mais aí. É, aparentemente essas histórias com OVNIs não é sobrenatural e aterrorizante, né? É um negócio normal na vida dele. É. Nesse momento, começamos a borrar as calças de leve e Sargento Pincel... Não, esse... quem que é esse? É o Conrado. Nesse momento, começamos a borrar as calças de leve e Conrado chorava desesperado. Então, meu pai anuncia... O buraco da cabeça é bem ali, depois daquela pedra grande. Assim que passamos o buraco, o carro morreu e todas as luzes se apagaram. Caramba. Quase morremos naquela hora de susto. O coitado do Conrado estava desfalecendo, quando vultos estranhos começaram a passar ao redor do carro. Caralho. Que medo. Estávamos estarrecidos e com a maior paura do universo. De repente... Paura, que palavra bonita, paura. É, parabéns pelo uso da palavra paura. De repente, algo agarra o tornozelo do Conrado e ele pula como louco, bate a cabeça no teto do carro, que não era de lona, e apaga. Achamos que era o nosso fim. O corpo ia nos matar e levar as cabeças pra coleção. Iríamos ser mais uma história pro Didi contar pros turistas. Era assim que iria terminar. Nesse momento, aconteceu uma reviravolta do naipe de um desenho do Scooby-Doo. Ah, eles acharam o zelador do parque. Meu pai acendeu as luzes do carro e disse pros vultos lá fora. Putz, a gente precisa de mais nomes dos Trapalhões. Caio, a gente precisa de nome pros vultos lá fora. Tá, vamos aos nomes da banda Dominó, que também participavam de tudo quanto é programa dos Trapalhões. Dos filmes dos Trapalhões, verdade. A gente pode pôr a Angélica também e... e o Tião Macalé. Só tem dois personagens, pode ser a Angélica e o Tião Macalé, então. Tá bom. Meu pai acendeu as luzes do carro e disse pros vultos lá fora, Angélica, tinha uma calé? Acho que forçamos. O moleque apagou aqui. Ele teve a capacidade de chamar os amigos dele pra se esconder no mato, deixar o carro morrer de propósito, apagar as luzes e agarrar o pé do pobre Conrado por baixo do banco só pela zoeira. Já devia esperar por isso, conhecendo o pai que tenho, é o Joselito, né, que a gente viu aí. Mas exatamente. Foi levado pelo clima sinistroso da noite. Meu pai e seus amigos foram ajudar o Conrado e ele acordou. Estava bem, só assustados e, digamos, molhado. Putz, Conrado, coitado. Na frente da Angélica. Mais tarde, chegamos à casa do Didi e nos acomodamos, enquanto ele jurava que a história do buraco era real e que sim, já havia lutado contra o corpo e escapado. Mais fácil que quando enganou o Curupira pra ver se tinha cabelo de fogo mesmo. E segundo ele, tinha sim. Cara, o Didi é uma figura. Cara, traz o Didi pra gravar com a gente. É, seria excelente. No dia seguinte, fomos acordados com gotas de água gelada sendo pingadas lentamente dentro de nossas orelhas. Por algum motivo, o Conrado nunca mais quis viajar com a gente. Por isso que ele saiu, cara, do grupo. Exatamente, ele foi seguir a carreira solo, não por talento, mas sim por medo de continuar com esse grupo. Foi. Caio, se a gente lançasse um dominó dos podcasters, você poderia fazer parte. Dominó? Ah, por quê? Porque você é o editor gato. Ah, ok. Mas qual peça que eu seria? Não sei, você quer ser o Alfonso? Ah, tá. Caraca! Eu pensei em dominó o jogo. E eu falei, cara, o que o Guga tá falando? Não, só vou embarcar na dele. Só continua, improvisa. O negócio da improvisação é yes and, né? Então só vai. Eu falei, cara, eu vou ser o quê? Eu vou ser o 3-3? 3 e... What the fuck? Ok, whatever. Eu posso ser o Neil. Ok, você é o Neil. Você eu é o quero novo ser o Neil. Ok, perfeito. Caio, vírgula, o novo Neil. Neil. The new Neil. Que merda. A sucessão de piores piadas pior, da história desse programa. Pior. A gente vai deixar ou não? Ah, deixa, vai. Deixa. A pessoa tá aqui, ela sabe que ela vai receber. Ninguém mandou. Próximo e-mail. Olá, Guga, Rafael e convidados. Caio, ela não disse oi pra você. Eu já estou chateado desde já. Quando você morrer e virar um fantasma, vem puxar a perna dela. Venho aqui contar uma história que aconteceu comigo no primeiro semestre da faculdade. Gostaria de pedir anonimato e que o nome das pessoas da história sejam substituídos com nomes de comida, porque são 3:30 da manhã e eu estou morrendo de fome. Não me pede pra substituir, porque eu não vou fazer. Isso é uma prerrogativa minha, do Caio e do Rafael. A gente escolhe o que a gente vai usar aqui. E a gente nunca vai escolher o que você sugeriu. A não ser que seja realmente muito legal. São 3 meninas e 1 cara. Pode ser as panteras. Caramba, Caio, parabéns. Né? Você sabe o nome das panteras? Não. Vamos usar nomes do Barrados no Baile. Pode ser também. Ok. Então, ao invés de usar nomes de comida, a gente vai usar nomes do Barrados no Baile. Perfeito. Pois bem, vamos à história. Era o primeiro semestre da faculdade de letras. Sabia que eu estudei letras, Caio? Sério? Aham. Uhum. Estudei que até o último. Eles ensinam em letras, que eu sempre fico curioso. O alfabeto. Nossa senhora. Se levantou, eu tive que cortar. Eu tô me sentindo ao mesmo tempo orgulhoso e decepcionado. Eu só não sei de quem que eu tá o orgulho, de quem que tá a decepção. Eu estudei até o meu último ano, mas eu não fiz o meu TCC e não me formei. Mas sério, o que que eles ensinam em letras? Cara, o curso que eu fiz foi de licenciatura. Eles ensinam você a ser professor de português. Ah, ok. Mas era bem decepcionante, assim, pra mim, porque o pessoal, os meus colegas, eles estavam no terceiro ano já e eles simplesmente não aprendiam. E eu fiquei bastante chateado e preocupado com a situação do Brasil. É. Porque esses seriam os professores de português do futuro. Eles não sabiam aprender português, muito menos ensinar português. Caraca. Mas é isso, é por isso que eu sei essas coisas. Agora eu já não sei muito, né, que você precisa de um certo treino, mas é por isso que eu sei essas coisas de oração subordinada, sabe, análise sintática, pretérito imperfeito, por isso que eu sei essas coisas. Tá aí um aprendizado que você trouxe e utiliza na sua vida atual. Não, e é impressionante como impressiona nas festinhas, né? Sim. Se eu fosse solteiro, seria um girl magnet. Olha, eu sei a análise sintática dessa frase. Eu vou aprender isso agora, então. Era o primeiro semestre da faculdade de letras. Eu e meus colegas ficamos sabendo que iria ter, no final do semestre, um encontro de estudantes em São Paulo e decidimos que essa seria a nossa chance de sair da nossa pacata cidade de Vitória, Espírito Santo. Você já foi lá? Não, mas ela tá reclamando de uma capital, poxa. É, pois é. É, mas é legal, ó. A universidade iria ceder o ônibus e a organização do evento conseguiu um pátio gigante para os alunos montarem barracas e dormirem lá por 5 dias, meu Deus. Nossa... Entretanto, nós que tínhamos 18 anos, mas com alma de 65, decidimos que não iríamos dormir lá nem a pau. Muito bem. Juntamos umas 20 pessoas e conseguimos um hotel mais ou menos legal e com desconto por causa da quantidade de pessoas. Mandou bem. Muito bem. Pois bem, chegou o dia da viagem. Viajamos durante a noite e chegamos na capital de São Paulo um pouco depois das 12 horas. Fizemos o check-in no hotel, que era um prédio de 4 andares e meio velho. Eu fiquei num quarto com minha amiga... Brenda. No primeiro andar. Enquanto meus colegas ficaram em outros andares, pois não tinha vaga no mesmo andar que a gente. Deixamos as malas e lá fomos para a universidade que iria nos receber e fazer a inscrição para o evento. Como todo bom universitário, eu e meus amigos fizemos tudo naquele dia, menos comparecer ao congresso. Clássico. Clássico. Visitamos alguns pontos turísticos, mas no fim das contas, a gente sentou num bar desnecessariamente caro e começamos a beber. Quando eu era adolescente, o sonho de ir para São Paulo tinha um único objetivo: ir para a Galeria do Rock. Era a única coisa que a gente queria ver. Sim. Era a única coisa que a gente queria ver na cidade. A gente não queria ver o Parque do Ibirapuera, a gente não queria sanduíche de mortadela, a gente não queria, sei lá, o que mais as pessoas fazem em São Paulo? A gente não queria fazer compras no 25 de março, a gente queria só ir na Galeria do Rock, comprar camiseta preta, comprar CD mais barato, e é isso. Eu fiz esse rolê de Galeria do Rock por diversas vezes, inclusive sendo o sacoleiro, né? Que vem, compra um monte de CD pra galera. Ah, compra isso aqui pra mim, compra isso aí. Nananana. E aí leva de volta pro interior pra todo mundo. Em Brasília tinha as excursões de bate e volta dos shows. Então você entrava no ônibus, viajava 14 horas, overnight, entendeu? O show era sexta-noite, você viajava quinta-noite. Aí você viajava 14 horas, chegava em São Paulo de manhã, umas 11 da manhã. Aí você ia pra Galeria do Rock, de lá você ia pro show, show, sei lá, do Iron Maiden, shows que rolavam só em São Paulo. Uhum. E aí terminava o show, você saía direto do show, entrava no ônibus e voltava pra Brasília, mais 14 horas. Cara, que desespero. 14 horas no ônibus depois do show. Todo mundo bêbado, o show nunca é num lugar agradável, tá todo mundo 3 dias sem tomar banho, obviamente. É muito agradável. Imagina o cheiro desse ônibus. É, pois é. Continuando. Isso daí era mais ou menos 5 da tarde. Então a gente tá usando nomes dos Barrados do Baile. Então estávamos eu, quem é ela, né, nessa história? Eu não sei, eu nunca assisti Barrados do Baile. Tá, então a gente vai dizer que ela é a Kelly. E ela tava lá com o Brandon, a Brenda e a Andrea Zuckerman. Andrea Zuckerman. Quando deu mais ou menos 22 horas, nós decidimos pagar a conta absurda do bar e ir para o hotel, pois na manhã seguinte teríamos que fazer algumas apresentações para o congresso. Ó, só queria dizer bem-vinda a São Paulo, quando ela falou sentamos num bar desnecessariamente caro e depois pagar a conta absurda. Esse é o verdadeiro ponto turístico de São Paulo, o bar verdadeiramente caro. Isso é que ela não teve que estacionar um carro pra ir nesse bar. Nossa! É claro que depois de tanto tempo bebendo cerveja e shots de tequila, nem eu e nem meus colegas estávamos lá muito bem. Eu e a Brenda fomos para o quarto e lá bebemos bastante água para não acordarmos com ressaca. Enquanto isso, nós começamos a nos preparar para a cama. Tirar maquiagem, lavar o rosto, trocar de roupa, etc. Eu acho essa galera muito chique pra uma viagem universitária. Nesse meio tempo, nós percebemos que nosso quarto era um daqueles que tinha um outro quarto adjunto, acho que é assim que se chama, já que tinha uma porta no meio do corredorzinho que dava para o banheiro. A porta estava trancada, e como duas imbecis, nós batemos na porta para saber se alguém ia responder. Para nossa desilusão, ninguém respondeu. Alguns minutos depois, já na cama, nós ouvimos alguém bater nessa mesma porta. Mas não foi uma batida comum, era uma espécie de melodia. Não consigo descrever, mas a batida tinha um ritmo conhecido. Será que era? Né? Que é o que eu sempre uso quando eu tenho que bater numa porta. Ou será que era? Isso eu nunca tinha ouvido antes. Esse é o Rock and Roll Radio dos Ramones. Ah. Ok. Eu e a Brenda gelamos. Primeiro que a gente tomou um susto com alguém batendo na escuridão. Segundo, que passou muito tempo pra ser uma resposta à nossa batida mais cedo. Se for um espírito, cara, já é o espírito mais lento da história. Ele foi vagarosamente. As meninas bateram, sei lá, na porta 10 da noite. Aí ele, 11 horas, assim, ei, vamos lá, vai. Oh, Deus. Levantamos da cama e batemos na porta também, respondendo. Também falamos o nosso nome, pensando que pudesse ser algum dos nossos colegas. Não houve resposta e nós voltamos pra cama. Claro, porque é isso que você faz quando alguém bate na porta e não responde. Exato. Você bate de volta e fala, eu sou o Caio. Meu RG é 363. Cartão de crédito, número. Exato. No dia seguinte, nós nos encontramos com o Brandon e a Andrea Zuckerman, que estavam no mesmo quarto. E fomos direto para o ponto de... Tá rolando um clima entre o Brandon e a Andrea Zuckerman. E fomos direto para o ponto de ônibus, rumo à universidade, onde iríamos apresentar nosso trabalho. Após as apresentações, nós fomos almoçar e rodar a cidade um pouco mais. E como no dia anterior, o passeio terminou no bar. Só que dessa vez, bem mais em conta. Ficamos lá até de madrugada, pois não tínhamos o que fazer nada de manhã. Chegamos no hotel mais ou menos às 2 horas da manhã. Obrigado por compartilhar o dia inteiro. Né? É. Chegamos no hotel mais ou menos às 2 horas da manhã e, bem menos preocupados com a ressaca, caímos na cama. Enquanto ainda estávamos acordados, nós ouvimos batidas naquela porta. A mesma melodia. Sabe o que eu acho? Era um espírito tentando se comunicar, mas a chamada era cobrar. Então tinha o pam-bam, pam-bam-bam, pam-bam-bam. Entendeu? E aí, como elas demoraram pra atender, caiu a chamada. Sacou? Ai, caraca. É por isso que elas falaram o nome de onde elas estavam falando, exato, né? Exato. Cara, eu achava muito engraçado quando eu atendia uma ligação a cobrar e vinha uma voz assim, Camila Mococa. E eu falava, menina, ninguém faz isso. Ninguém. Só a Camila. Só a Camila. Eu e a Brenda, nesse momento, tínhamos certeza que quem estava lá era o Brandon e a Andrea Zuckerman. Pois quem mais sabia que nós estávamos no quarto? Talvez o quarto deles tivesse algum problema e recolocaram eles. Bem, essa explicação fez sentido na nossa cabeça. Não respondemos a batida e dormimos. E se fosse o Brandon e André Zuckerman, eles tinham que ir lá responder. Eles podiam estar com problema, sei lá. Ou falta de educação mesmo, né, de não responder. É. No dia seguinte, mortas de ressaca, nós nem lembrávamos dessa tal batida. Mas ficou na nossa cabeça que, com certeza, André Zuckerman e Brandon estavam naquele quarto. Nos próximos dias, toda vez que chegávamos no hotel à noite, eu pensei que ela ia relatar o dia inteiro de novo. Nos próximos dias, toda vez que chegávamos no hotel à noite, a batida recebia a gente. Eu e Brenda entendíamos isso como boa noite. E isso meio que fez parte da nossa rotina. Respondíamos com outras batidas. Que normal, é assim que as pessoas agem normalmente. Exato. Quando alguém bate na sua porta, você bate de volta e vai dormir. No dia de partir, nós fomos fazer o check-out do hotel, pagar e tudo mais quando encontramos Andrea Zuckerman e Brandon no elevador. Eles estavam vindo do terceiro andar, o quarto onde eles estavam hospedados inicialmente. Confusos, eu e Brenda perguntamos a eles se eles tinham mudado de quarto. Eles responderam que não. Eles não estavam nem aí pra vocês, isso eu posso te garantir. Exatamente. 18 anos, pela primeira vez sozinhos em São Paulo. E se vocês estivessem no quarto do lado, batida na porta, não ia ser que você ia escutar, não. Ia ser a batida da cabeceira da cama na parede, né? Exatamente. E outra, a gente sempre sabe que rolou uma química entre o Brandon e o André Zuckerman. Sempre, né? É, mas ele não dava o verdadeiro valor pra ela. Tomou um Baba Baby no final da temporada. No final da série. Brandon olhou pra mim com cara de quem duvidava da informação. Começamos a tratar a resposta deles como brincadeira, mas eles insistiam que era verdade e que não sabiam do que a gente estava falando. Nós explicamos a situação para eles e eles riram da nossa cara, pois nós estávamos batendo na porta de pessoas desconhecidas. Porém, como eles sabiam a hora que a gente chegava, mesmo que muito tarde? Pelo barulho que você estava fazendo, né, Kelly? Presta atenção. Depois reclama que as pessoas acham que a Brenda era mais inteligente que você. Muito obrigado por todas as piadas que eu não tô entendendo. Enquanto fazíamos o check-out do quarto, nós perguntamos quem estava hospedado no quarto adjunto ao nosso. Para nossa surpresa, a moça respondeu que ninguém estava lá. Ela explicou que não hospedavam hóspedes diferentes em quartos adjuntos. Nesse momento, todos os cabelos do meu corpo se arrepiaram, e Brenda e eu nos entreolhamos. Quem estava batendo naquela porta, então? Não temos resposta para essa pergunta. Só de pensar nessa história, eu fico arrepiada. Será que a moça estava tirando uma com a minha cara? Ou seria uma alucinação de gente bêbada? Vocês têm alguma teoria? Bem, a história é essa, desculpa pelo meio longo e talvez anticlimático. Eu ainda acho que é o fantasma ligando a cobrar. O fantasma ligando a cobrar é uma ótima explicação. É a melhor teoria. É a melhor teoria. Rafael, a gente não podia fazer uma análise de música do Parabéns? Eu acho que a gente pode sim, mas eu não preparei nada. Não, mas são quatro frases, cara. Você pode fazer, tipo, on the fly. Ok, vamos lá? Vamos lá. Antes disso, eu quero dizer que eu tenho um talento especial, assim. Antes de eu falar qual é a letra, eu tenho um talento especial que ultimamente eu não tenho desenvolvido tanto, mas quando eu era mais jovem, eu fazia com muita facilidade, que é ler palavras ao contrário. É realmente um talento. Então, eu desenvolvi. Um dia eu pensei assim, cara, o que mais eu podia fazer ao contrário? E eu cheguei à conclusão que eu podia cantar Parabéns ao contrário. Então isso é uma coisa que eu sei fazer sem ler nada. Ok, você vai ter que mostrar isso. Atenção. Snebara peara pevok atsenata ja direu. O que tá acontecendo? Sotium seda di silefi sotium sona ja div. O que tá acontecendo? Parabéns, Rafael. Caralho, muito cara. Muito obrigado. Não diga parabéns, diga Snebarap. Eu tô muito confuso nesse momento. Cara, é simples. Eu sei cantar parabéns ao contrário e eu faço isso de vez em quando. Porque sim. Mas o legal é que você canta em ritmo de samba. Podia mandar igual o Marcelo Rossi também, né? Tipo... E o Snebarap? Porra, mas ele tem a concentração, né? Pra saber as palavras certas. Porque quando fala muitas felicidades, eu fico confuso com muitos anos de vida. Porque as palavras ao contrário também são muito parecidas. É Satium e Sotium. Que bom, Rafael. Que legal. Obrigado. Agora é a hora da análise, Rafael. Se bem que nada vai superar isso. Ok. Então, vamos começar com parabéns pra você. Uma coisa que é engraçada dessa letra, parabéns pra você, é que você criou já esse hábito de você dar os parabéns pra pessoa, né? Em vez de desejar um feliz aniversário. Porque se você pensar, você tá dando parabéns, mas a pessoa não fez nada demais, ela só se manteve viva. Enquanto a Terra dava mais uma volta no Sol. E, ao mesmo tempo que ela fez isso, 7 bilhões de pessoas também fizeram. Não. Dentro desses 7 bilhões de pessoas, algumas não conseguiram e outras começaram agora. Isso, mas nesse momento tem 7 bilhões de pessoas que estão vivas e você está recebendo parabéns por causa disso. Então você tem que dar parabéns para 7 bilhões. É, ok. Vamos dar parabéns para uns 50, 60 mil aqui. Parabéns. Parabéns aí vocês por estarem vivos. É. Então, parabéns para você nesta data querida. Eu não sei se o uso de nesta é correto, mas eu acho que sim. Então, é um grande trunfo dessa música ele usar a gramática corretamente. Sim. Mas a data é realmente querida. Querida porque as pessoas querem que a data chegue, né? Exato. Então, é uma data querida. Uhum. E aí fala muitas felicidades, que é um bom desejo, eu considero, e tá no plural. Uhum. Então, são muitas felicidades mesmo. Mas tem gente que canta muita felicidade, você já ouviu? Já, mas também tá certo. Tá certo, porque felicidade no plural, felicidade no presente vai dar na mesma, né? Muita felicidade, muitas felicidades. Aliás, quando você fala muita felicidade, você tá falando de um fato abstrato, que você tenha muita felicidade. Uhum. E quando você fala muitas felicidades, você tá concretizando, assim, que você tenha muitos momentos felizes. A estrutura morfológica da palavra está de acordo com o contexto que ela tá se colocando? Eu acredito que sim. E aí ela fecha com muitos anos de vida. O que é incrível é que aquele querida, que até parecia fazer sentido lá atrás, a gente vê que ele só foi colocado lá pra rimar com vida, né? O que é de uma competência parnasiana louvável. É. O que é legal dessa música é que ela se encerra em si, né? Uhum. Ela fala assim, parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E se você pegar a música em inglês, por exemplo, em inglês só fala feliz aniversário pra você, uhum. Feliz aniversário fulano, feliz aniversário Arnaldo, uhum. E só. Pois é, você sabe que a letra brasileira, ela foi feita por uma poetisa. Por uma poetisa? Uhum. Puxa. Berta Celeste Homem de Melo é o nome dela. Nascida em Pindamonhangaba. Ah, só podia ser obra de uma pindamonhangabense. É, teve um concurso onde uma rádio, a Rádio Tupi, ela fez um concurso pedindo pra que criassem a letra brasileira de Happy Birthday to You, que era muito conhecida já e tal. E aí ela submeteu essa letra. Por isso que ela é tão caprichada, porque ela não foi sem querer, ela foi um... Ela não é espontânea. Ela foi bem trabalhada. Ela trabalhou a palavra como um ourives trabalha uma joia. Exato. E assim, se essa letra fosse composta hoje, certamente teria o verso tudo de bom. Ia ficar muito difícil de rimar. É verdade. Então eu diria que a Berta Celeste Homem de Melo está de parabéns nesta data, querido. Ok, maravilhoso. Muito bem. Obrigado por ouvir mais esse GugaCast. O GugaCast é produzido e apresentado por mim, Guga Mafra, e ele é editado pelo belíssimo gato maravilhoso e que precisa muito de trabalho, Caio Corraine, com a Maremoto. Opa, mandem mais jobs aqui pra Maremoto. E o Caio, ele só teve muita facilidade de fazer esse episódio graças à nossa wiki, que você acessa em wiki.gugacast.com, que é editada constantemente e de uma maneira, ó, maravilhosa, pelo nosso querido Beto Aragão. É isso. Obrigado novamente por ouvir. Adeus. Adeus. Não, esse é o meu. Ah, como é que eu falo adeus? Tchau, seus lindos. Tchau, seus lindos.